corações caminham sem paz, inseguros sem direção, multidões clamam em dor, mas levanta-se um príncipe de Deus. Nunca houve um tempo assim, jamais haverá outro igual. Um arcanjo se levantará e nos protegerá, diz o rei. Os sábios resplandecerão como estrelas, refugirão purificados serão e compreenderão o fim. Resplandecerão como estrelas, refugirão purificados serão e compreenderão o fim. Motivos de dor, nem o medo terá mais lugar. É promessa na vinda do rei, o Senhor. Já não há mais motivos de dor, nem o medo terá mais lugar. É promessa na vinda do rei, o Senhor, ele nos sustentará. Como sábios resplandeceremos, como estrelas brilhantes no céu, purificados seremos. Saberemos as coisas do fim. Como sábios resplandeceremos, como estrelas brilhantes no céu, purificados seremos, saberemos as coisas.